A todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 28ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje aproveitamos a deixa de mais uma edição do Festival Paredes de Coura, que este ano se iniciou anteontem, quarta-feira, e que se prolonga até ao dia de amanhã, sábado. No palco Paredes de Coura, o palco principal, a última atuação vai iniciar-se à 1 hora da madrugada, já de domingo, com um dos grupos mais famosos em todo o mundo da música eletrónica, os The Prodigy. E por isso, hoje o nosso pequeno recanto dedica-se exclusivamente à banda britânica que marcou e ainda marca uma era da música. Iniciamos com o incendiário Firestarter. Um incendiário que, no fundo, cria veneno dentro da floresta. Ouçamos agora Poison. I got the poison. got the poison. I got the remedy. I got the post-apocalyptic remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the post-apocalyptic remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the post-apocalyptic remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the pressure. The pressure. Faixa retirada de Music for the Gilt Generation, o segundo álbum de estúdio da banda inglesa, lançado em 1994. Voltemos ao CD de Firestarter, o terceiro álbum intitulado The Fat of the Land, que saiu para as lojas 3 anos depois, em 97. Vamos respirar um pouco mais desse trabalho discográfico. Breathe! Breathe with me.

segue-se uma canção mais recente do álbum de 2009, Invaders Must Die. A faixa número 6 chama-se Warriors Dance. Já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje exibiu somente melodias dos The Prodigy, grupo britânico que amanhã vai encerrar a edição deste ano do Festival Paredes da Loura. Para fechar, novamente de The Fat of the Land, uma música controversa, um vídeo polémico, Smack My Beach Up. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. We'll be right back. Show!